fica, tira essa intriga. Sempre que eu te vejo, o meu coração palpita. E quando você me liga, me dá um frio na barriga. Seu contato é registrado como vida. E ainda, linda, como um sorriso de criança. E te avistar a caminhar na rua me traz lembrança de te ver no samba. Te segurar pra não cair, e na Faria Lima pra tomar um açaí. Te colocar apelidos, cantar nos seus ouvidos. E deixar o seu olhar me deixar mais envolvido. Constantemente me pego pensando na gente. Não sei se me alimenta ou se me deixa mais doente. Eu acordei sentindo falta ou saudade, não me entendi. Mas já dá pra perceber que você não tá mais aqui. A paixão é relativa, te enfraquece. Se traz substância, você sente ser um homem ao mesmo tempo uma criança. É, perto de você não é pra menos. Me cala quando fala, me engessa quando nos vemos. Bons momentos tivemos enquanto junto vivemos. Hoje nem nos falamos e há dias não nos vemos. Mas a nossa história fica aqui no meu arquivo. Passaram tantos anos e ele permanece ativo como o meu primeiro amor. Sem cobrança pra destaque, eu pareci estar vivendo o filme do Macaulay Culkin. Evito falar de você, mas você tá no meu psico. Pensar que vou te trombar já me deixa meio esquisito. Tô elegante, tipo é o frongueto, mas a sua presença me deixa sem jeito. Hoje acordei cedo pra te ver, só pra te olhar, saber como você está. Tô com tanta saudade de você, queria que soubesse, então deixa eu te falar. Você é uma pessoa especial, às vezes mandei mal, mas isso já passou. Não quero apontar que foi que errou, eu quero te abraçar e te chamar de amor. Queria matar a saudade com um abraço caloroso. Dizer que ainda te amo e que seu beijo é valioso. E que cê tá fazendo falta, e essa falta me mata. Eu mostraria minha mudança até usando uma pauta. Tô longe de ser um astro, do orgulho me afasto. Se você me ama, não espere um Caio Castro. Porque tô pra ver quem que vai te fazer mais feliz. Como eu quis, com o quis. Então please, o que você me diz, não empino o nariz. Então lembra do amor ouvindo Alicia Keys. Porque pensa em você me faz cantar lá na rua. Sexta-feira, noite quente, olhando a lua. Eu ainda tô na sua, e tu é uma parte de mim. Então vamos criar um vínculo igual ao dos pinguim. Admito os meus erros, na frente dos acertos. Reconheço seu esforço e pela gente cê tentou. Não foi em vão, tenha certeza que não. Eu aprendi que meu tesouro é onde tá meu coração. E o meu coração tá naquele dia lá, que eu parei pra te olhar e não consegui falar. Eu que sou tão extrovertido, fui travado, quem diria. Seu sorriso e o seu brilho sempre me silencia. Abaixei a guarda, minha memória guarda. Só tenho que aguardar você se tocar. Não dá pra implorar pra você voltar pra mim. Eu tenho que valorizar o que você ensinou pra mim. Não quero apontar quem foi que errou, e disso você sabe. Tem espaço na van, vem que cabe. Você é uma pessoa especial. Às vezes mandei mal, mas esquece isso na moral. Te chamar de amor, quero te chamar de amor, te chamar de amor.